o Crois que tá na voz. É, passei mó sufoco, vim do fundo ao topo, sou um rapstar. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rapstar. Dizem que sou louco, só que louco é pouco, eu sou um rapstar. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rapstar. Fui diagnosticado um louco consciente. Agora eu tô de volta, cheio de futuro à frente. Elas vêm quente, como se eu fosse um Brad Pitt. Depois de umas de whisky, elas viram Gisele Bündchen. Tô no apetite, fazendo bolo de dinheiro. O time tá vencendo, bolso sempre cheio. Fazendo rap estranho, eu me vestido assim esquisito. Teve quem disse isso, copia não faz sentido. Quanta merda eu fiz pra ter meu estilo de vida. Quanta mulher maldita, quantos caras traíram. Passou na minha vida que cê não acredita. Mas hoje o que me importa é os 5 milhões no meu Visa. Agora o mundo virou meu parque de diversão. Trabalhei duro e agora acabaram-se os nãos, cuzão. Na minha mesa é só lagosta, camarão. Mas elas preferem ficar nu enquanto eu perco a noção. É, passei mó sufoco, vim do fundo ao topo. Eu sou um rapstar. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rapstar. Dizem que sou louco, só que louco é pouco. Eu sou um rapstar. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rapstar. Eu tenho a vida que eu quis, sendo aquilo que eu sou. Pegando várias atrizes, sem precisar ser ator. Dando show, subo o placar antes do gol. Meu time entrou em campo, falindo quem no contraposto. Caí no amor sem paraquedas e já quebrei a cara. Por isso que hoje eu quero é festa e muita chota molhada. Risada com os parça, muita ceva gelada. Elas ralam na placa e nós soltando fumaça. Só selecionada, eu já prefiro as mais fortes. Com o rosto do sul e a bunda lá do norte. É só top, com a bunda maravilhosa. Eu sei que somos foda, quanta glória. Não contamos história, só vitória. Tô sem tempo pra conversa fiada. O mundo gira, mas é o bem que leva o troféu pra casa. Nem basta, destrava. Conhecimento é a arma, o que importa nem a carta, é a audácia da jogada. É, passei mó sufoco, vim do fundo ao topo. Eu sou um rapstar. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rapstar. Dizem que sou louco, só que louco é pouco. Eu sou um rapstar. Garoto, então deixa estar. Tá fofo, eu sou um rapstar.